torre em 1186, Guardião 03. Pronto, rotatória, visual, granada externo, Guardião 03, 186, grato. Oceano é 3.5, tráfego avistado, autorizado pulso pista no 0, vento no 60 graus com 0.7 nós, que é legal no 0 no 3. Autorizado pouso no 0, 3 no 5. Torre Sondo, muito boa tarde, Guardião 03. Preciso, Guardião 03. Está na prova rotatória, visual com tráfego na final da 10, já visual com campo. Sente, fazendo essa aproximação, reporte 3 milhas de final da 17. Reportará 3 milhas da 17, 03. Vitojet com quem pessoas agora? Sete, para o acionamento, táxi chama agora torre 1, 1 na decisão meia dúzia, ajuste no 0 no 3, bom voo. Saída, eu preciso aumentar a separação com trás para frente. Sem problema. 9 para o Rio de Janeiro. Gente, só instante para copo, tanto vezes no 3, já temos a aprovação, número 3 para copiar, só instante para gentileza. O TRIP 5489 com 40 de POB, 3:30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 40, 3:30, Salvador, táxi, em frente, siga o Embraer 145 da Polícia Federal, no ponto de espera 286, altímetro 1013, tenha boa viagem, TRIP 5489. Gente, pega a nave da Polícia Federal, no ponto de espera 786, 5489, bom dia. Diego 1394 será autorizado após a passagem da TR da TRIP no portão 5. Tem só instante para puxar no 394. Tá legal, então após a passagem da TRIP, a gente aguarda a autorização. O Papão meu, bilhete Romeu, seria posto seguro no eixo da Golf 677, visual 85? Será então, o chamado corredor axé, posto 4. Salva então via corredor axé para Porto Seguro, nível visual inicial 0.85, porém está restrito no corredor axé, caixa pregos, 1862-1935 controle, acione o transponder 0272, Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Está livre de acionar, aguarde transações de comunicações. Nesta chama para o táxi, Alfa, Juliette Romeu. Chama saldo frequência 1219. Viva direita, chama 219, 63, 15. Número 3 para cópias, número 2 para cópias, já temos aprovado para instante. Salvo voo no 394, já passou o ATR, o adjacento de Campo Spec. 394. Afirmativo, portal 5 autorizado, time táxi. Ok, eu vou mandar 7394. Show, 6741. Alô, uma boa tarde, eu chamo a 6395 ligando. 6395, táxi via Alfa, chame antes da táxi de Juliette. Alfa, chama antes de Juliette, 6395. Vitor Juliette, autorizando o táxi, reporte para ingresso no 7. Ilha seria Arbor, Elefa. Fui de novembro, já estamos no ULF. Estamos em voo de recheque, a possibilidade de toque arremetida e ponto final na 1-7. Gente, reporte passando no radar externo, Eco de Novembro, aguarde pista livre. Gente, reportaram passando externo, Eco de Novembro. Torre, o Guardião passou a terceira milha. Confirme. Guardião 03, passou a terceira milha, baixado para rádio. Guardião 03, autorizado pulso, pistão no 7, vento 170 graus com 08 nós. Reportaram no solo controlado 03. Autorizado Serra Bravo November Fox, nível de voo 430, decolado no 7, primeira curva à direita, no perfil da saída Dael, Leda, pós Leda Bidev, onde está certo up, Whisk 50, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1, 1, 9, decimal 35, acione no transponder 5474, Mike Foxtrot X-Ray. Zulu, este é o controle Salvador, acione identificação. Com atendimento correto, confirme pessoas a bordo. O Eco Índia Novembro já passou externo, mas está travado. Eco Índia Novembro, autorizado toque remetido na pista 1 no 0, vento no meio 0 graus com 0 meia nós, que negamos 0 no 3. Este é Eco Índia Novembro. Zulu no 9. Zulu 924, decolado ao 04. Chame controle de frequência 1935. 1935. Controle 1935, atento. 3000. Salvador, 1924, decolou, bom dia. 1924, esse é o controle Salvador, está em contato radar. 924. Então, 3805, chame Recife. Frequência 1288. Boa. Boa. 15. Então, 3193, quanto para 4? Afirma. Autorizado Galeão, nível de voo 380. Decolando a 10, primeira curva à direita. Saída no perfil da saída da El. Lida, após Lida, Bridge, onde intercepta UP, Zulu 1-0, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, adicionando o transponder 5504, do TAN 3193. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, primeira direita, da El, Lida, após Lida, direto do Bridge, para UP, Zulu 1-0, 1-1-9-35 e o transponder 5504, TAN 3193. Tá, 3193, cotejamento correto, um ponto para pushback, acionamento. Tá, 3193, copiou? Copiou, vai chamar. Marcão? Salvador, da Passar, boa tarde. 5595 da Trip, este é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna 4000, ajustado em 1013 para o ILS. Axa, ponto de espera da 1-0, via Índia, Alfa, ponto de espera Torre 1, 1 neutro, decimal 62, ajuste no 0, no 3, movou. Índia, Alfa, ponto de espera, 1262, via 1, 0, no 3, mais 2, 3, 9, 4, sobre essa. Trip 626? 5626, se tiver em voo visual, está autorizado girar à esquerda e prosseguir aproximação visual para pouso pista 1-0. Totalmente visual, obrigado, descendo para a final da 1-0, 5626. 9, mantém quando espera da 1-0. Papá, Eco de Novembro, estou com o RMTO a 07, subo para mil pés, reposta na perna do vento da 1-0. Vente subindo para mil pés, reportará na perna do vento da 1-0, Eco de Novembro. Vamos checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-6. Obrigado. Adicione no transponder 5514. Terminando confirmando saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, cotejo. Arbor, Alfa, Alfa, 5-6. Cotejamento S, vamos mostrar o pushback e treinamento. Bom, vamos ver. 626, está estabilizado na final. 5626, com a gente aproximação, cheque de pouso, aguarde pista livre. O meu Delta Papa Fox autorizado decolagem de pista no 0, vento no 50 graus com 069. Eco da 107, Eco Índia November. Eco Índia November, curtindo a aproximação, reporte para gerar base. Do Juliette, mantém a posição. Guardando o Eco Índia November. Eco de novembro, faça um 360 pela direita, reposta interceptando a perna do vento da 17. Iniciando um 360 pela direita, reportará na perna do vento da 17. Eco de novembro, faça um 360, reposta interceptando a perna do vento da 10. 5626, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 04 nós. 5626, baixar travado. Gol com 924, chame Recife, 125, 45. Controle, Delta Papa Fox. Papa Fox, decolado ao 10, tive controle 1935. 1935, Papa Fox. Salvador Papa Romeo, Delta Papa Fox. Papa Romeo, Delta Papa Fox, deixa o controle, Salvador. Está em contato, radar. Gire à direita e voe Leda. Curvando à direita, direto Leda, Papa Fox. Faça o 360 pela direita, reposta interceptando a 10. Iniciando o segundo 360 pela direita, reportará na perna do vento da 10. Alvo vento direto, autorizado decolagem pista 17, vento no 40 graus com 089. Voa sobre água, sem restrições, até 2.000 pés. Teste, confere para 2.000 pés, 35595. Desmeia no solo aos 1-1 no livre piso pela direita, chame solo frequência 1-2-1-9. 2-1-9. 5-4-8-9, autorizado era em manter. Ali mantém 5-4-8-9. Trip 5626, ataque via Alfa Kilo, parte 3, até totalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento, 3, 5, 3, 5. Final da 17, travado, Eco Índia November. Em novembro, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus com 099. É, 17, é confirmado. Confirmando, pouso na, autorizado pouso na 17, vendo no 50 graus com 09. É, Eco Índia November. Trip 5489, autorizado decolagem de pista no 0, vendo no 50 graus com 09. Trip decolagem 5489. Na vida Juliette, chame decolado 212, chame controle de frequência 19.35. Controle 5935, corta Rita Juliette. Juliette Romeu, ciente, mantém a posição. Alfa Vitor Juliette, transferiu a frequência na sua escuta. Muito bom, Alfa Vitor Juliette, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Eu vou fazer toque arremetido em Vera Cruz. Negativo, vamos fazer um toque arremetido em Valência. Muito bom, então chame-no através do farol da barra. Chamarei através do farol da barra, certo? Mike, Mike Fox X-Ray, confirme Pátio. Mandou uma aeronave de pequeno porte, um Super Charlie 150, já girou à direita, está próximo ao farol de Itapuã. Informação de tráfego para o Mike Eco Kilo, que vai chamar agora a torre 1-1-8-6-12 para instruções, mantendo a altitude de 500 pés. Uno 333, contra a vez de 182, 4 horas de 12, alterna Galeão, está pronto para o carro. Confirme 4 horas na autonomia? 4 horas e 12. 35, 5489. Boa tarde, é o Trip 549. Trip 5489, esse é o controle, meu cordial, está em contato, radar. End 5489. Vai seguir o Pátio 4, deixar a pista livre só pra gente ingressar o tráfego. Obrigado. Corre ao Mike, é com o Não é que é com quilo pro regresso? No momento tá aqui próximo ao farol de Itapuã, 510. Ótimo, eu tenho um avião de asa fixa, decolou, tá mantendo um no meu pé, tá quase pra bloquear o farol de Itapuã. Quer dizer, já bloqueou o farol de Itapuã, mantendo no meio, ok? Mantenha a presente proa, faça o circuito pela direita, pista no 7, aguarde para girar base, reporte visual com serva 150, já passou o farol de Itapuã, ok? 7, mais um pouquinho, visual com tráfego agora. Ah, tá ok, então a retaguarda do tráfego vai prosseguir então pela direita no 7, guardando para base, é com aquilo. É, o Mike é que você foca só um instantinho para a decolagem, por gentileza. Tráfego de maior performance, só um instante, por gentileza. Gol no 394, inicialmente mantém a cabeceira no zero, o ponto esperão no zero. Ok, mantém o ponto esperão no zero, no 394. O papai, o meu Mike Fox X-Ray, agora sim, pista no 7, decolagem autorizada, 130 com 10. Gol no 394, alinhar e manter cabeceira no zero. Papai, o meu Alfa Juliette Romeo, alinhar e manter a cabeceira no zero, 1-7, corrigindo, e prepare para a decolagem imediata. Da mata não é necessário, confirma. Gente, confere, alinhar e manter, prepare para a decolagem imediata quando autorizar. Eco de novembro, parte 4, mesmo na bata, que prossegue. Romeu, Mike Fox Crew, decolado azul no 7, no controle 1935. 1935, X-Ray. Controle, Mike Fox X-Ray decolou, curva direita na sua escuta. Mike Fox X-Ray, controle, está em contato radar. X-Ray. 07 mais. Papa Romeo, Delta Papa Fox, chame Recife 1251. Recife 251, Papa Fox, boa tarde. Boa. T-94-30, decolagem pista no zero, vento no 40 Gross com 08. Percebendo a decolagem no 0, boa na 394. 5595 no localizador? Firmo estabilizado, visual. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 8-6, boa tarde. Boa. É com o que no final? Mike, é com aquele autorizado pouso, pistão no 7, vento 140, gosto com 099, reporte no solo controlado. É. Alfa Juliette Romeo, decolado falso 18, chame o controle 1935. Romeo chamar um 3935? Afirmativo. Romeo. Direto Conquista. Após o direto Conquista 5489. 5595, já aproximação, se pode baixar e travar. Portará 5595. Pelo no solo controlado ao Zuno 9, autorizado ingresso por parte 4, reporte levando pista. Chilemetriz no 5, informação é a papá, ajuste no 0 no 3, está pronto para a cópia? Nossa. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolado no 0, primeira curva à direita, segue no perfil da Arbor, após a Arbor Elefa, onde decepta Up Zulu 2-1, após autorizado conforme rota. Controle pelo 1-1-9-3-5, adicione no transponder 5-5-1-1, Chilemetriz no 5. 360, autorizado Guarulhos, na saída Arbor, com curva direita, Lepa, Upper Zulu 2-1, depois conforme rota, 1935, acena 5511. Puxa, né, M3 no 5, desligamento correto, vamos para pushback, acionamento e confirme o portão. Pode. Gente. Passando 3-5. O 394 é o controle, contato radar. Confirme esse visual com gráfico nacional. Volta Juliette Romeu, estou recebendo o modo Alfa, não estou recebendo o Charlie. O senhor voa direto para Porto Seguro ou não? Negativo, via litoral. Ah, é via litoral. Ok, agora eu passo a receber o Charlie, mil pés, vamos subir para 85. Subindo 85, está ali no litoral, muito grato. Não, não, não, voltando. Não dá para ir na total hora, não. Ah, positivo. Estou vendo aqui um Papa Alfa 32, não é isso? Positivo, é um cara bom, obrigado. Positivo, então vou manter a linha do litoral e subir para 85. Mantendo a linha do litoral e subindo 085. E aí, Guilherme? Guilherme, informação no momento é papá, ajuste no 03, está pronto para a cópia? Ei, chame Recife. Frequência 1251. 251, excelente. Obrigado, Walter. Um abraço. Para 4, um minutinho. Paulo, tá 3561, pronto para o funcionamento, posição mandada. Tá 3561, autorizado, pushback, funcionamento, já para o ataque. Deu trip 5595, ligou? Trip 5595, traz ataque via Alfa Kilo Pat 3, atenta ao ligador. Alfa Kilo Pat 3, trip 5592, Pat 5. Bruno 333, autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 60 graus com 089. Tchau, Alfa Vitor Juliette, chama para o retorno. Vai com o Zulu 90 e confirmando qual é a radial ideal de saída? Gente, um minutinho para a cópia. É o controle, direto Duna 4000 com 1013 pro ILS. Direto Duna 4000 com 1013. Chame a torre, frequência 1186. Um abraço. Bravo November, pronto para quatro. Lima, que os Lucas nessa aproximação. Reporte ingressando a final da 1-0. Mandando confirme o pátio, por favor. Gente, faça um cheque no rádio Clareza 2, ok? Bono 333, decolado 24, chame controle de frequência 1935. 1935, com a boa tarde. Controle, boa tarde, Bono 333. Bono 333, este é o controle, meu cordial, contato radar. Gente, o 3x10, pode aprovar a lida? Pode. Agradecido. Controle operando em 1-1-9-35, acionando o transponder 0147, Eco 0 November. Mano, saída no corredor axé, ok? Decola 35, primeira curva à esquerda, saída no corredor axé. Aguarde um minutinho, Abdul Lavem. Solo, Salvador, 135, 1 pronto, SAC, CPO 25, 8, 4 horas e 30, alterna com... CP 5489, chame Recife, a frequência é 1288. 1288, 5489. Sente, porte girando base, autorizado pouso pistão 0, vento no 50 graus com 07 nó. Dona 4.3, 4 horas, não é? O TAM 3154 passa 10 mil, voo sobre a água, desça para 2 mil sem restrições. TAM 3154, passa. Bom, obrigado. 3154, controle. 8-1-3-4, confio, esse é 2000. Ok, muito bom. Aqui do governo ele vai decolar 35 para manter o eixo até o número 10, tá ok? Está autorizado 085 para IRC, controle 11935, transponde 0147. Papa Romeu Alfa Juliette Romeu, agora é, mantenha-se na linha do litoral, a princípio até Caixa Prego, pois se iniciar a curva esquerda agora vai conflitar com os tráfegos no setor sudoeste, em descida para Salvador. Câmbio.